Minha aldeia. Donc juste avant de continuer, je voulais juste vous dire que demain, samedi 3 septembre, Radio Arc-en-Ciel sera à la passerelle, au forum des associations de Fleury-les-Aubrais. Donc pour tous ceux qui veulent venir nous rejoindre, peuvent venir, ainsi que les animateurs, on fera les émissions de là-bas. Hein, donc, voilà, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Donc n'oubliez pas, demain à partir de 10h, le forum des associations à Fleury-les-Aubrais au centre culturel La Passerelle. Donc voilà, l'invitation est faite pour tous ceux qui veulent, hein, que ce soit aussi bien les animateurs qui ont l'habitude de venir à la radio ou ainsi les gens qui voilà qui connaissent pas et qui veulent découvrir. Il y aura, je crois, plus de 20 associations sportives, 24 associations culturelles et de loisirs, 26 associations sociales, caritatives et environnementales. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent, voilà, le rendez-vous est donné. Et on continue avec João Quintinho neste verão. É tempo de calor, tudo tem mais sabor. Por isso vem dançar, fazemos bom par. Toda a gente me diz que só serei feliz se for contigo. A banda está a tocar, todos foram dançar. Por isso vem amor, vamos bailar os dois. O mundo vai parar quando a gente chegar. Por isso eu digo, neste verão, ai meu amor, somos o caso, a sensação. Neste verão, vamos dançar e tu não vais dizer que não. Neste verão, ai meu amor, somos o casal sensação. Neste verão,

Consiga dizer que às vezes apareces nos meus sonhos sem ninguém saber. E quando acordo, fecho os olhos para voltar a adormecer. Espero, desespero e só quero te voltar a ver. Parece tão normal como uma vida real. Apareces tu e não quero acordar. Falta-me a coragem para te conseguir dizer. Talvez se olhares para mim consigas entender. Deixa-me adormecer. Quando fecho os olhos apareces nos meus sonhos. Deixa-me adormecer. Quando fecho os olhos apareces nos meus sonhos. Só ninguém sabe. Não sei se algum dia, alguma vez tiveste um sonho assim. Está tudo tão perfeito e desejar que não chegasse o fim. E quando acordas tens vontade de voltar a adormecer. Quero voltar ao sonho onde tudo pode acontecer. Parece tão normal como uma vida real. Apareces tu e não quero acordar. Coragem para te conseguir dizer. Talvez se olhares para mim consigas entender. Deixa-me adormecer. Quando fecho os olhos apareces nos meus sonhos. Deixa-me adormecer. Quando fecho os olhos apareces nos meus sonhos. Sem ninguém saber. Levo o meu mundo num segundo para viver no teu. O mundo dos meus sonhos é perfeito, és só tu e eu. Mulheres bonitas da Austrália ao Japão, mas só a portuguesa tem tão bom coração. Andei pela América e pelo Canadá, mas como a portuguesa eu não encontrei por lá. Fui a França e à Suíça e fiquei com a certeza, por mais belas que sejam, não há como a portuguesa. Ela tem um encanto natural, como a mais bela flor que nasce em Portugal. A mulher portuguesa tem o brilho do sol. A mulher portuguesa tem o encanto do mar. A mulher portuguesa tem estrelas no olhar. Tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol. A mulher portuguesa tem o encanto do mar. A mulher portuguesa

agradeço, dê-te a Deus todos os dias. Tu tens um abraço que eu preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar, és o meu desejo. Por isso quero estar contigo a toda hora. Se não estás perto, o meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. O meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. Que sempre foste o calor da minha paixão, que aquece a alma e alegra o meu coração. Quero a teu lado cada dia partilhar e sempre sonhar. Tu tens um abraço que eu preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar, és o meu desejo. Perto, meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. Por isso quero estar contigo a toda hora. Se não estás perto, meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. Oui, Johnny Abreu, sempre acreditei. Et on continue avec la voix de Georges Freire et au Voltaire. Et oui, il est déjà 18h56. Jamais irão fazer os meus olhos chorar, porque o regresso irá chegar e eu voltarei ao meu país, ao leito que nunca esqueci. E à chegada do dia chorarei, vou ver a terra pequenina onde nasci. Eu voltarei, eu voltarei para te abraçar. Eu voltarei e recordar toda a minha infância. Aquilo que ficou, eu voltarei para ficar. Eu voltarei depois de ter por tantas saudades, mas finalmente cá estou. Terras que passei, tantos cenários de belezas que já vi, até estradas de ilusões já caminhei, cansava a sombra da esperança, adormeci, e no meu dia cabe à minha alma chorar por um país no outro lado do mar. Nunca pensei que o adeus que disse outrora fosse a razão que agora me faz voltar. Eu voltarei, eu voltarei para te abraçar. Eu voltarei e recordar toda a minha infância, tudo aquilo que ficou. Eu voltarei, eu voltarei para ficar. Eu voltarei depois de dizer por tantos soldados que finalmente cá estou. Ave Maria, o padre deu duas e ela queria três. O padre deu duas da primeira vez, para se confessar seis dias por mês, que vai ter que rezar. As Ave Marias, o padre deu duas e ela queria três. O padre deu duas da primeira vez. C'était Casio, Se eu pudesse te beijar. Et là, on va continuer avec Ricardo Matos, Mateus Tritri, qui s'est demandé de Jérôme pour sa maman et puis pour moi-même. Donc, je le remercie et je lui souhaite un bon week-end. Donc, on écoute Ricardo Matos. A mulherada anda doida da cabeça. Querem curtir, querem sair, querem dançar. Os maridos não sabem delas cuidar. Só pensam em futebol e para o café se emborrachar. Os maridos não sabem delas cuidar. Só pensam em futebol e para o café se emborrachar.

ese movimiento suave, dale, baila pa' mí. Me pone mano con su bum bum, baila mami. Con ese movimiento suave, dale, baila pa' mí. Sin compromiso quiero tenerte en mi cama y nos quitamos las ganas. Es que tu cuerpo me llama y hasta la mañana. Me gusta cómo baila pa' mí. Bailando, tu cuerpo sudando y yo aguantando. Dime qué está pasando, que tú tienes algo que me está tentando. Tu calentura, eso no es normal, es algo mágico, parece un ritual. Mami, yo quiero tenerte, yo quiero besarte y en mi cuerpo complacerte. Solo quiero que me dé una noche, lo hacemos en la cocina, en el coche. Mami, no me provoques, solo con un beso te aloques. Sin compromiso quiero tenerte en mi cama y nos quitamos las ganas. Es que tu cuerpo me llama y hasta la mañana. Me gusta cómo baila pa' mí. Funciona. sientes nada. Yo tenía contigo, se murió, se murió. Si preguntan tus amigos, se murió, se murió. El que el día de tu cumpleaños de tu casa lo corrió. Que aunque ya pedo te escribo, se murió, se murió. Que aunque por el barrio vivo, se murió, se murió. Y que te sirva de castigo, se murió, se murió. Quédate con ese gato, el perro me lo llevo yo. Llevo tantas noches llenas de desvelo por no poderte olvidar. Solo imaginarme me llenó de celos. Me vas a reemplazar, si no es que ya lo hiciste, me duele, pero la vida sigue. Si no es que ya lo hiciste, me duele, pero la vida sigue. Me duele, pero la vida sigue. Quantas vezes eu dormi sozinho, sem família, sem amigos, num país que não me viu nascer. Hoje eu quero agradecer por tudo, como é especial para mim Paris. Eu venci porque me veste o mundo, por isso agora eu canto para ti. Quantas vezes eu fiquei perdido e dormi como mendigo, sem nada para me aconchegar. Hoje eu quero agradecer por tudo, como é especial para mim Paris. Eu venci porque me deste o mundo, por isso agora eu canto para ti. Paris, tanto teu charme te conquistou. Tu és a Julieta e eu o teu Romeu. Tu és a bomba de verão que o meu coração escolheu. És uma bomba, bomba, bomba de verão. Tu és a bomba, bomba, bomba. Oh, faz bom, bom, bom no meu coração. Bom, bom, bom, sou tua paixão. Faz bom, bom, bom, amor de verão. Uma bomba de verão. Vamos dançar o malhão. Vamos.

quando sai sem mim, faz coisas sem pensar, coisas que se arrepende depois. Como comer pipis, que mente para tentar esconder. Como comer pipis, comer pipis, mas depois eu fico a saber. Longe, longe, eu nada dizia, mas assim é. O molho faz-lhe tanto mal e fica com tanta dor e sofro a ouvir os seus ais. Eu faço tudo para te cuidar e penso para ter cuidado é bom para os dois, mas ele quando sai sem mim faz coisas sem pensar. que se pierde parte de mi alma. Cuando tú no estás, es que solo contigo yo he sentido calma. Pero ahora solo estás en mi mente y me toca saber lo que se siente. Eso de que se me rompa el corazón cuando preguntan por ti. Siento que se me va hasta el aire y me quisiera morir. En que lidiar con el dolor de estar en esta situación. Hoy por todo lo que pasaste, ahora me toca a mí. Pasaste, ahora me toca a mí. Siempre que me da con beber, me pongo a pensarte otra vez. Mami, si sigo viviendo es que fluyo, porque todavía me siento tuyo. Yo te quiero matar la ansia, ninguna tiene peso, tampoco tu elegancia, mami. Me gusta que le sobra confianza y caigo en lo que traza. Se me rompe el corazón cuando preguntan por ti. Siento que se me bota el aire y me quisiera morir. Tengo que lidiar con el dolor de estar en esta situación. Hoy por todo lo que pasaste, ahora me toca a mí. Es que siento que se pierde parte de mi alma. Tú no estás, es que solo contigo es que he sentido calma. Pero ahora solo estás en mi mente y me toca saber que se siente. Tú quieres que yo te tache, tache y palpache. noche. Te tira pa' que te cache. Yo no creo que te crache. Sin ropa yo diré de H. Ahorita pasa la cabrón. Marcela la cómica compró en el mall. El colorcito que le debe el sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando a ver con quién pecan. Sí, hoy está pa' salir. La comida que compré en el mall. El colorcito que le dejo el sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Se acabó la ley seca. Buscando ver con qué peca. Yo tengo dos Bugatti, pero una de ellas eres tú. El rojo 27, pero bebo blue. Los fines de semana en la concha. Y te busco y prendemos una onza. Tengo tan una de sales. Volta. É culpa que tu sentes tão bem, meu. porta. Mas nem sempre me pensei. 19h02, et oui, voilà, notre émission arrive à sa fin, et je vois qu'il y a Albino à côté qui commence à s'impatienter. C'est normal, je lui ai pris déjà un peu sur son temps. Donc, pour ma part, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, à la même heure, hein, de 17h à 19h. Je m'excuse pour un petit peu la qualité de la musique et du son, parce que, en même temps que je vous passais des musiques, je faisais des essais, comme demain, on va déménager, on va dire, entre guillemets, le studio à l'extérieur. Donc voilà, je faisais des petits essais. Donc, je m'excuse encore une fois pour ça. Donc, je vous souhaite un bon week-end, et tous ceux qui sont encore en vacances, bah, profitez-en bien. Je sais qu'il y en a qui ont déjà repris, parce que la rentrée des scolaires a recommencé. Et pas pour les autres, bon courage. Et ceux qui sont sur la route, attention, faites très, soyez prudents sur les routes. Surtout que la météo pour ce week-end, elle est pas terrible. Donc voilà, je vous dis au revoir. Oui, à vendredi prochain et bon week-end. Et je vous laisse avec Albino dans son émission Mavrika. Mas nunca te contei porque me querias. Desculpa, verdade. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. amigas.